Em primeiro lugar, quero agradecer à Missão Continente por todas as atividades que têm desenvolvido em prol da saúde e dos cidadãos portugueses, de melhorar a acessibilidade das pessoas nos cuidados de saúde, sobretudo cuidados de saúde primário. No nosso caso, na UCC Pinheiro dos Abraços, este prémio é uma mais-valia, é muito, muito importante. Estamos contentes porque nós tínhamos muitos parcos de recursos para todos os projetos que abraçámos. Foi ganho com o projeto SER, que é um projeto em saúde mental, saúde, reencontro, esperança, reencontro. Aproveitámos porque um dos elementos da equipe é uma enfermeira especialista em saúde mental e preocupados com uma parte da população, porque os doentes mentais estão sempre esquecidos e perdidos. Portanto, muito, muito obrigado, sinceramente. É muito bem-vindo, é muito, muito importante para nós. Temos aqui alguns que já recebemos, vamos receber mais, e sobretudo a carrinha. Não chegou a tempo, se era batizada hoje, vai chegar, faz toda a diferença, porque nós temos uma que passa mais tempo na oficina do que a funcionar.